Ma noi t'ovvir un mar, sentato una pedra, sentato una rai. E sentim a barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata, mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. O Natal é a festa de excelência da reunião da família. Na noite de 24 e no dia 25 de dezembro juntam-se três avós, bisavós e avós, se ainda forem vivos, e pais, filhos, netos, bisnetos e trinetos, se os houver. É a festa no aconchego de calor humano e familiar, difícil de ultrapassar noutra época do ano. Porém, numa família em que haja um marítimo embarcado, não é possível a reunião de todos. Falta alguém. E esse elemento está no mar, em viagem. A bordo, em viagem, a celebração do Natal no que respeita às emendas gastronómicas varia de país para país e, como hoje as tripulações são multinacionais, os modos de festejar não são coincidentes. Por exemplo, entre os portugueses, na noite consoada, na refeição pontua o bacalhau, o fiel amigo, como assim era conhecido em tempos idos. Coze-se com couves, se as houver nos frigoríficos do navio, e as batatas não faltam também. Se a tripulação for holandesa, não há celebração na consoada. Para eles, o Natal começa com o pequeno almoço do dia 25 de dezembro, seguindo-se a refeição principal, onde o pato, o coelho e o camarão são tradicionais. assim celebra o nascimento do Menino Jesus. O nosso menino está para chegar, só temos um nome para lhe dar. O nosso menino está para chegar, o nosso menino tudo nos vai dar. Queria dar-lhe o mundo, ele não é meu. Queria dar-lhe o sol, mas não chego ao céu. Queria dar-lhe a estrela que à noite nos guia. Queria dar-lhe tudo, era o que eu mais queria. O nosso menino está para chegar, só temos um nome para lhe dar. O nosso menino está para chegar, o nosso menino tudo nos vai dar. Queria dar-lhe o mar, não tenho navio. Queria dar-lhe a terra, queria dar-lhe um rio. Queria dar-lhe a nuvem, dar-lhe aquela estrada. Queria dar-lhe tudo e não tenho nada. O nosso menino está para chegar, só temos um nome para lhe dar. O nosso menino está para chegar, o nosso menino tudo nos vai dar. Queria dar-lhe o sonho, não sei que sonhar. Queria dar-lhe o rumo, não consigo achar. Queria dar-lhe o fogo, queria dar-lhe o ar. Queria dar-lhe tudo e não posso dar. No Natal, entre os tripulantes portugueses, os doces não faltam. As rabanadas com açúcar e canela, as filhós, os sonhos, as azevias, os coscorões, as broas de milho e as castelar e ainda o tronco de Natal. A mesa encontra-se decorada com centro de azevinho e bolas ou estrelas douradas. Na sala de refeições que se chama messe. O vinho também tem lugar, mas é bebido com muita moderação. Depois da refeição, há sempre uns momentos de pausa, reflexão e oração, para quem não esteja de quarto, isto é, de serviço. É nestes momentos que vêm à lembrança episódios natalícios da infância, como o Pai Natal e as prendas no sapatinho. Pai Natal, quando encontrares chaminés em muitos lares, sem sinal de brasa morta, por amor, por piedade, pede à dona caridade que lhe vá bater à porta. Se houver lá uma criança, deixa sempre uma lembrança, um sinal do teu carinho. Pois pois o mundo é inclemente. Deve haver muito inocente que não tem um sapatinho. Meu Pai Natal, quando vais pé ante pé, chaminé em chaminé, com teu dom celestial, fico a pensar e a dizer para mim somente: mas que pena tanta gente não fazer de Pai Natal. Meu Pai Natal, quando vais pé ante pé, chaminé em chaminé, com teu dom celestial, fico a pensar e a dizer para mim somente: mas que pena tanta gente não fazer de Pai Natal. Nos navios com tripulação filipina é comum celebrar-se o Natal com um churrasco bem temperado. Mas na maior parte das vezes, com uma tripulação reduzida, a rotatividade dos quartos, ou seja, os períodos de trabalho de 4 horas, não permite a celebração em companhia, principalmente se as condições de mar forem desfavoráveis, com os balanços e as trepidações, que nem sequer dá para segurar a louça em cima das mesas. Depois, há os natais passados em terminais portuários, longe das cidades, com os navios à carga ou à descarga, em países onde a quadra não se festeja, com ambientes de chuva, nevoeiro, neve e gelo, ou quantas vezes, transpirando debaixo de um calor tropical, vestindo uns simples calções e uma camisola fresca. E assim decorre a noite, que seria de consoada, e o dia seguinte, de Natal. Na noite da Consoada e no dia de Natal, passados a bordo, ouve-se muitas vezes música gravada para recordar a quadra. Por sorte, nos navios com maiores tripulações, poderá haver algum marítimo que toque viola e cante, juntando-se-lhe meia dúzia de vozes. na impossibilidade de passar o Natal junto à família, qualquer celebração, por mais simples que seja, aquece um pouco os corações solitários e saudosos. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova. Na pedra sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia.